3836 Solos 47, segue táxi, me escuta via Fox. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para usar o Bom dia. via Gol 1161, não se sente nem informação, Fox Trot, autorização, barulho. Voador, boa, Gol 1161. Boa, Gol 1161, prossiga. Observação Fox, autorização Guarulhos. Bom dia, Gol 1161, informação agora, Golf. Uma pequena mudança, chove agora levemente sobre o campo. Está autorizado Guarulhos, nível 1, corrijo 360, rota conforme o plano. Pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. O transponder 5503, controle em 208. Gol 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, conforme o plano, decolada 10, curva direita. Dael, Leda e Montila. Cena 5503, controle 1208. Correto, chame. Pronto, posição 7. Chamada. Calo Salvador, bom dia, tá 3601. Bom dia, tá 3601, não consigo. Informação Foxtrot, Fox 1-0, pronto, cópia, acompanha. Tá 3601, informação agora Golf, uma pequena mudança climática, chove levemente sobre o campo. As demais informações permanecem as mesmas. São Paulo, aeroporto Congonhas autorizado, rota conforme o plano, nível 320. Pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva, 5505, transponder, controle 208. São Paulo, nível 320, decolagem da 1-0, com curva direita, da El Leda, Leda Módula, primeiro aerovia superior do 1-0, transponder 5505, controle 208. Correto, portão 10, sinal pronto para o estacionamento 3601 da TAM. 3601. Papa Serra, boa noite, bom dia, informação prossegue, procede, forme parte do pista aqui da cola. Gente, mais um minuto. Papa Serra, pronto, Fox? Autorizado Aracaju, nível 2, 1-0, rota conforme o plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5504, transponder, controle 208. Correto, autorizado o acionamento. Chame torre 1895, confirmando pessoas a bordo, por gentileza. Tá com 02. Suficiente, transfere torre. Oi, Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Eco, o Papa para o táxi. Papa, Papa, 7, autorizado time táxi. Semana com 1-1-6. Eco, Papa Serra, está livre o cruzamento da 1-7, posterior Quebec, Mike Lima, Lima retorna ao solo em 2-1-1. Livre o cruzamento, Quebec, Mike Lima, Lima retorna ao solo no 1-1, o Eco, Papa Serra. É, Papa Serra, está autorizado táxi até através do portão 9. Há um Boeing da Gol puxando no 7, o senhor seguirá com o número 2. No ponto de espera, chama a torre em 1895, ajustado 1015. Até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Índia. Quando pronto, em 1895-1015. Vovô. Quem ele está com via Pátio Índia no ponto de espera 1895. Bom trabalho, bom 1-1-6. Oi, bom dia, Gol 1161, próximo ao ponto de espera da 10. Gol 1161, autorizado, alinhar, decolar, pistão 10, vento 180, grau 089. Alinha, decola da 10, Gol 1161. Copacena está na Índia, eu poderia confirmar a frequência da torre? 1895. 1895, obrigado. E bom dia, está na ponto zero da Índia, o Eco Copacena, pronto. Autorizado a linha e manter no zero, Eco Copacena. A linha manter no zero, Eco Copacena. Decolar 230, controle em 208, bom voo. 208, boa. Salvador, bom dia, Gol 1161, passando 1400 pés. Gol 1161, bom dia, contato radar na decolagem, sua para o link de voo 360 via saída da Elton, na sua Mótico. Realizado, transferência 360 da El Mótico, Gol 1161. Copacena, decolagem autorizada, 1-0, vento 180 graus, 629. Decolagem 1-0, essa é Copacena. Controle igual 1-1-6-1, vai manter a prova 2-0-0, devido à formação. Autorizado por 1161, apenas um corpo por quantas milhas? 15 milhas nessa prova, 1161. Pode dizer, vou entrar do laser. Pode dizer, autorizado laser, 1161, tá bom? Copacena, decolado aos 3-2, controle em 208, com o voo. 208, correto. bom dia, está passeando, está decolando, você escuta. Radar na decolagem, sua via saída Pulga Transição Caju. Para o nível voo 210. Pulga Caju 210, é Copa Passeana. Confirme Caju ou Arúcia? POR é Alfa Romeo e Uniforme. Arou, porém a pronúncia é Caju. Ah, ciente, graças. Como é o Eco Passeana, controle? Escuta, prossiga. Tá fazendo a prossiga da saída Pulga Transição Caju. A princípio sim, quadrante. Deve ser para a radial 072. Está presente, você vai controlar em 8 direto do Jambo. Confirme, direto do Jambo. Pede Alfa Mike Oscar. Ah, sim, presente já o Eco para passear. O 11161, chama agora o centro de Recife, 133.25, Alberto, 133.95. Recife agora, 3325, 3395, boa, igual 11161. solo Salvador, 3601, de pé estacionamento. Autorizado, chame o táxi. Autorizado, de pé estacionamento, 3601. Para o táxi, 161 a bordo, 3 horas e 44, alterna Galeão. 3144, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chama 11895, que é legal, 0095. Gente, 3601, corrigindo, autorizado táxi, parte Índia, ponto de espera 895. Olá, do Papa Serra, se você tem possível para o direto de Aru. Papa Serra, chama agora o centro Recife em 12545, ao 02685, e solicite direto. Ou. 12545, ano 2685, graças.